Dia 13 de julho será o Dia Mundial do Rock. E o Santa Demo fará o seu programa de número 50, comemorando mais de um ano de programas de música endiabrada das profundezas dos lados B, fazendo pacto com a garagem. Santa Demo Programa 50, sábado, dia 13, às 13 horas, na Rádio Universidade 800 AM.